juntando os cacos de vidro entre dores, choros e grito, violento e agressivo, dormindo com inimigos, vizinho, até escuta os pedidos, é de socorro, esperando sempre o pior, chegando e ver alguém morto, chorando com meus irmãos, assistindo a barbaridade, é tipo UFC que só a mãe vai a local de corte, sangue e faco, motivo, eu nem sabia visitar delegacia, um passeio que eu sempre ia, um padrasto alcoolizado, sem pretexto ou motivo, pra fazer do lar um ringue, fazer matoma nos filhos, que o choro da mãe sangrando é um golpe que não apaga, tipo uma bomba relógio, prestes pra ser ativada. Em meio a tudo isso, as crianças que vão sabendo o preço da união mal sucedida, revolta e medo. Era questão de tempo pro mais velho defender a vida, entender que a sobrevivência depende da briga. Amanhã não tem escola, pra criança que dorme tarde, vendo seu lar despedaçando um troço covarde. Formação de caráter até os 5 de idade, além de colecionar carrinho, colecionar maldade. Os amigos perguntando por que do olho roxo que ganhava um tapa na cara no lugar do almoço. E diferente da Ristoff, mata os pais pela herança, que se mata por vingança ou apanhar desde criança. Outra vez não vai ter mãe fugindo com filho no colo, pra evitar o braço deslocado. Quem sabe o velório com os parentes jogando na cara. Ele não prestava e as crianças desenhando que é o monstro da casa, com a visita da polícia ou do conselho tutelar, com as promessas mentirosas que vai melhorar. Começa um segundo round, outra vez vai ter combate, onde apenas um que bate. Não, não, não, hoje não tem choro da mãe sangrando, suplicando para que tá machucando. Não precisa disca 9-0 pra vir de um qualquer. É, senhora, briga de casal é na delegacia da mulher. Sem fuga, com a roupa do corpo, sem opção de outra casa, fica na casa dos outros, se escondendo com medo. É, tipo represária, fazendo a segurança, andando com faca. Que amanhã teremos aula e não vou esconder os machucados, nem a mãe jogando um álibi pro rosto avermelhado. Resolvi com mais caráter de quem usa maldade, questão de sobrevivência, quem sabe foi tarde. Que o agressor não esperava, que o seu saco de pancada usou da própria arma, vigor que maltratava. Hoje a paz na nossa casa só veio com dano tiro no canalha que ameaça o enterro de mãe e filho.